Deck Acionamento no 8-3-6-6-2. Lázaro, 62, chame táxi. Chamará. Boa noite, Oceané 6310, Alinda, cola 10, vento 08, 0 graus, 10 nós. Alinda, cola 10. Para o táxi da 3662, 160 após, está com 3 horas alternando o Porto Alegre. Principal, Índia e Alfa, ponte espera 1186, ajuste no 0 no 3, tem uma boa noite na 3662. Autorizado, principal, Índia e Alfa, ponte espera 0 no 0, 1186, o TAN 3662, boa noite. Oceania 6310, decolada 36, chame o controle 1208, bom voo. 208, bom dia, boa noite. 4 em coordenação com a equipe do solo, após a passagem até agora do R2 da TAM, está livre iniciar, chame taxi web 5827. Após a passagem do R2 da TAM, está guarda do nosso livro, nosso esquema de treinamento, chame a gente para o taxi web 5827. Oh, boa noite, o voo 1889, está no norte, puxa, treinamento. Exato, boa noite, 89, chame taxi. Chame na taxi, 1889. Taranapuca. Boa noite. 76748, boa noite, acione identificação autorizada para o ITAP, desça para o nível 050, após ITAP, prossiga via para 2.000 pés, o QNH 10013. Ativo na flor de ITAP, desceu 50, após ITAP, para 2.000, confirmando a gente. Ajuste padrão 1013, web 6748. 6748. Salvador, TAM 3662, pronto, espera. Pronto. TAM 3662, boa noite, Alinda, coluna 0, vento 090 graus, no 1 mais. Boa noite, autorizada a linhar e decolar, coluna 0, TAM 3662. Gol 9084, acione identificação desse via chegada a Mari para o nível 050, QNH 10013. Desce via até o nível 050, QNH, QNH 1013. Obrigado. Para o táxi, o gol 1889, temos a bordo 88, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. E a parte, o Indy Alpha, ponte para 186, ajuste no 013, tem um voo, boa noite, 89. Parte Indy Alpha, 186 no ponte espera, o gol 1889, muito obrigado, uma boa noite. Web 5827, 1-3-4, 3 horas e 40, com fins, pronto para o táxi. Indy Alpha, ponto espera 118.6, ajuste no 013, bom voo, boa noite, Web 5827. Indy Alpha, ponto espera 118.6, graças, boa noite. Tá, 3662, decolados 41, controle 1208, bom voo. 308, boa noite, tá 3662. Muito boa noite, Web 5827, Ponte Pernambuco, 0 pronto. Boa noite, Web 5827, alinha e decola, pista 10, vento 080 graus, 1 1 nós. Autorizado alinhar e decolar, Web 5827. Meia dois, boa noite, contato radar. Suba para o nível 370 na saída Puca. 370 na Puca, da 3662. Salvador, boa noite, Papa Romeu Romeco Vitor. Boa noite, Romeu Eco Vitor, formação Vitor, prossiga. Ok, tá com a informação Vitor, solicitou o nível 400 para Serra Brava, mais alto. Estacionamento, pista que irá decolar, Romeu Eco Vitor. Vai decolar da 1-0. Tá em compacto? Mandador, está. Só um minuto para a ponta, Romeu Eco Vitor. Dando. Oi, boa noite, gol no 88, ponto 090. Gol no 889, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, 889. Gol no 889, modifique o nível autorizado para 340 agora. 340, gol 1889, modificando. Romeu, Romeu, Eco Vitor, pronto, cópia. Afirmativo, Romeu, Romeu, Eco Vitor, autorizado Marabá, Serra Bravo, Mike Alpha, nível 400-400. Aerovia Pesulu 41, até Codive, Kilo Oscar, Delta, Vitor Índia, Codive. Após direto Ricard, Romeu Índia, Charlie Alpha, Romeu, Ricard. Após, conforme o plano de voo. Decola pistão no zero após a decolagem de curva esquerda, subida Momo, após voa direto Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, e após direto Trova. Aciona 5506, controle 120.8 e a torre 118.6. Direto posição Cóquido, após direto posição Trova. Assim, transponder 5506, controle 1208, torre operado em 1.86. Eu vi o Pesulu 41 e após conforme o plano, Momo, Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo Uniforme, Cogibo, e após direto Trova. Em Trova, intercepta o Pesulu 41 e segue conforme o plano. Ok, o Romeu Covito será o Pesulu 41, vai decolar da 1-0 esquerda, a curva esquerda sair da Roma, após direto Kilo Oscar, Kilo Bravo Uniforme, após direto da Romeu Oscar de Curalta para a Aerovia Pesulu 41, Romeu aqui. Só segunda posição, Cogibo, que Kilo Oscar Golf, e não Kilo Golf Bravo Uniforme. Ah, ok, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, Cogibo. Afirmativo, correto agora, Romeu Eco Vitor, o PAT 5, informa pessoas a bordo. Romeu Eco Vitor, dá um POV de 0.06. 562 a bordo, para acionamento e táxi, chama a torre 118, decimal 612, o altímetro 10013, o Romeu Eco Vitor, tem um bom voo e boa noite. Para acionamento, 118, decimal 612, 1013. Salve, Salvador, 358, 03, pronto para Boa noite, 89, decolar 246, controle 1208, bom voo. 208, bom voo no 889, obrigado. Ativo. Ok, então informa, ativa da decolar 197. 197 permanece. Curva esquerda, Momo Código Trova. O Beco Vitor chama a torre, pinche fez até um bom voo. Ok, agora 197, curva esquerda, Momo Código Trova, vai chamar a torre, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 889 Kael, passa 2000. Voo no 889, contato radar, suba para o nível 360, autorizado para o Edileda. Edileda para o 340, retificação, voo no 889. Afirmativo, suba para o nível 340, voo no 889. 340, voo no 889. Chame esse centro, Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545, 2685, TAN 3662, boa noite. Boa noite. Voo 9084 autorizado, final ILS X-Ray, 10, reporte estabilizado no localizador. Reportada no curso do localizador, voo 9084, obrigado. Boa noite, Romeu Eco Vitor, livre acionar chame táxi. Eu vou para nada, Romeu Eco Vitor. Para o seu trabalhador está, para o táxi, está funcionando o táxi. Sente, Romeu Eco Vitor, ajuste no 0 no 3, aposte em grátis no 7. Para a boa, chame táxi, Romeu Eco Vitor. Estabilizado, localizador, vai ver, 7-4. 7-4, chame torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. A torre, 2-6, boa noite. Torre, Salvador, jet 6-7-4-8. Web 6-7-4-8, livre pouso no 0, vento 0-8, 0 grau, 0-9-9. João Pessoa 172 a bordo. Afato, Romeu Eco Vitor. Romeu Eco Vitor, a linha aí mantém, pistão no 7. Agora na torre, afato, Romeu Eco Vitor. Pessoal, ponto espera, lá com a torre 186. Então, 3258, obrigado, boa noite. 7-5827, chame centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Ok, 1251, 1-3325, boa noite. 89, chame Centro Recife, em 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Desce com Recife, então, vai chamar 125, 13625, gol 1829, boa noite. Boa noite. Curso do localizador com 9084. Boa 9084, chame Torres, Salvador em 18, decimal 6. 18, obrigado, mal. Boa noite. Boa noite. Meu Eco Vitor, pronto? Aguardo. O meu Eco Vitor, vento 080 graus, 09 nós, só confirmando a guarda, ok? Aguarde para a decolagem. Oi, Salvador, boa noite, é o voo 9084. Voo 9084, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguarda. O meu Eco Vitor tem condições de cruzar o campo acima de 3 mil pés, se ajustar para cruzar o campo acima de 3 mil? Afirmativo. O meu Eco Vitor tem livre decolagem imediato no 7, vento 080 graus, 09 nós. Web 6748, solo 854, 1219, boa noite. 19, boa noite. Salvador, Web 6748, nossa escuta. Boa Web 6748, táxi livre Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 56748. Voo 9084, livre pouso no 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso, voo 9084. Obrigado. Eu Eco Vitor, decolar 255, restrito 3 mil, cruzar o campo, chame o controle 1208, bom voo. Ok, vai rebloquear 3 mil, chama o controle 1208, como é o Eco Vitor. Controle, boa noite, Papa Romeu, como é o Eco Vitor. Eco Vitor, contato radar, sobe para o 400. Sobe para o 400, Romeu Eco Vitor. E com as todas, eu tenho que esperar 3 mil, Romeu Eco Vitor. Conforme instruído. Ok, certo. Tá. 3858, após o tráfego na final, ali mantém 1 no 0. A linha mantém 1 no 0 após a passagem do prazo na final, então 9084, falou 57, direita 1219, boa noite. Boa noite, 219 na direita. 9084. Gol 9084, boa noite, via Alfa, pós Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para 02. Alinhado e pronto na 10, 3250. Salvador, boa noite. Na 3305, Vita. 305, ação de identificação, chegada Mare, desça 050. Descendo 050 na Mare, 3305, se possível, dona. 7. Ok, a decolagem, coordenação, controle, temperaturação, previsão, tráfego. Boa noite, controle, Oxerê, 6313, informação, viador. O nome é 313, acione identificação, chegada BOMF, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Identificou, chegada BOMF, 4 mil pés no 013, acione 6313.